2009, Antraz Beats, Antraz Mentals, Best Productions, yow, yow. Benditas folhas amaldiçoadas, ideias a toda hora me levam pra longe dessa atmosfera. Queria ser mais um igual na multidão, mais um igual que vê o mundo com outra visão. Queria estar no céu, mas permaneço no inferno. Queria paz, mas o desgosto aqui é eterno. Quando será que vou poder fugir daqui? Quando será que a chave do guarda vai cair? Quando será que a verdade virá à tona? Quando será que o falso profeta irá à lona? Quando será que vão admirar o homem bom? Quando será que vão escutar a voz do coração? Você nem percebeu quando tudo aconteceu. Quando o bem e o mal lutaram, mais uma vez o mal venceu. Bem diferente das histórias em quadrinhos, onde o bem vence o mal e todo mundo sai daí sorrindo. Sou pessimista nato, já nasci assim. Minha doença não tem cura, minha cura é o meu fim. Eu sei que o mundo não vai mudar por minha causa, só quero derramar meu pranto pra quem está em casa. Não sei o que eu tô ainda fazendo aqui. As pessoas eu não vejo, mas a felicidade e ninguém sorri. O mundo ofuscado, eu tento fazer rimas em um dia acinzentado. Não sei o que eu tô ainda fazendo aqui. Nas pessoas eu não vejo mais a felicidade e ninguém sorri. O mundo ofuscado, eu tento fazer rimas em um dia acinzentado. Eu me vejo aqui parado, sentado, olhando pro futuro cada vez mais assustado. O longe tá muito embaçado, tabuleiro de xadrez, não existe mais um rei. As peças foram encontradas bem longe daqui, mutiladas pela ideia que eu já sobrevivi. Tenho que ser combatente pra lutar bravamente com um bando de demente que fazem só pelo sorriso em seus dentes, deixando o coração doente. Não coloco sua alma, então não exija mais a minha calma. Eu derramo meu suor que se transforma em sangue. Se continuar jorrando, eu não tenho mais chance. Uma guerra entre pessoas que não sabem o que fazem, mas ficam felizes ao chegar em nova fase. Bem ou mal, não importa mais quem vença. Estão desesperados atrás de uma crença. Já virou epidemia a alastrando a doença. E eu quantas horas pra fugir daqui? Eu quantas horas pra poder sorrir? Pra poder sorrir. Não sei o que eu tô ainda fazendo aqui. As pessoas eu não vejo mais a felicidade e ninguém sorri. O mundo ofuscado, eu tento fazer rimas em um dia acinzentado. Não sei o que eu tô ainda fazendo aqui. Nas pessoas eu não vejo mais a felicidade e ninguém sorri. O mundo ofuscado, eu tento fazer rimas em um dia acinzentado. Sharon, Antraz, Antraz Beats.